Feita em reais, indústria de cria, bandido, máquina que faz dinheiro e gera. E boizinho cativeiro, então, deixa pra quem sabe, ó. O clima aqui é tenso. Guarda o revólver, sai fora, às vezes até penso. Mas cresci aqui, ó, no meio dos bolim, subindo morro, descalço, na vida sozinho. Aqui não tem vários que me representam. Vai vendo, fazendo dinheiro e os boy pagando preço, porque papaizinho não sabe, mas banca o whisky pros ladrão, escama pras banda. Na profissão quem entra sabe um preço a pagar, currículo no crime é grana, pistola. Na profissão perigo, bandido formado, escola do crime ensina ladrão no cenário. Vários no entorno. Gera dinheiro, mas dinheiro gera luto. Não sobe desse trem, quem tá disposto a tudo. 5, 7, ativo 12, garante aqui o lucro. Profissão perigo, vários no entorno. Gera dinheiro, mas dinheiro gera luto. Não sobe desse trem, quem tá disposto a tudo. 5, 7, ativo 12, garante aqui o lucro. Além de status e lucro, luta, assombro, submundo, vagabundo de chinelo e três janelas correndo no escuro. De velório, só caixão lacrado, é muita droga, só revolta, 13 na pistola, embaçado, caralho. Quantos não abraçaram? Ignoraram o certo e acreditaram ser espertos. Pude ver de perto uma pra cair pro sono eterno, ignorando o que era certo pra alimentar o ego. Poder gozar de Xando, label black, red, blue. Gelada só da boa, escama ice, red bull. Crescer, aparecer no crime, fazer quem te ama sofrer. No final, história triste, game over, CDP. É fácil se envolver, eu sei nem tudo. O tempo apaga, a vida ainda vai cobrar você. Pesar na lombra, castigar, puxar o tapete e te pisar. Vem comigo, bandido, prazer, profissão perigo. Vários no entorno, te gera dinheiro, mas dinheiro gera luto. Não sobe desse trem, quem tá disposto a tudo. 5, 7, ativo 12, garante aqui o profissão perigo. Noviço roda é fita incerta da espal. Bagulho lombra e cê tá ligado. Consentimento, olho brilha, intenção é cifrão. Cai pra dentro, entra e sai na fuga. Astra queima chão, deixa os leque bagulho na mente. Puff e paz, ele já foi. A testa tem uma fita forte, 15 mil. Rende é hoje. De draga na cinta, canela seca, reforçado. Preferidos, moleque, atitude, busca mesmo. Profissão perigo. E seja como for, o que for, eu vou buscar mesmo cara a cara com a morte. Só não vou me conformar. Pra quem nessa vida não teve um play no bolso, só moeda, hoje de menor patrão 12. Diante dele os boys farelos, rei da escama. Valparaíso, recanto gama. Complexo, inspiração, faz alegria das piranha. Faz seu dinheiro, parceiro, que eu também tô no cu. E só quero a minha cota, e só quero a minha cu. Profissão perigo, vários no entorno. Te gera dinheiro, mas dinheiro gera luto. Não sobe desse trem, quem tá disposto a tudo. 5, 7, ativo 12, garante aqui o profissão perigo. Vários no entorno, te gera dinheiro, mas dinheiro gera luto. Não sobe desse trem, quem tá disposto a tudo. 5, 7, ativo 12.